Poti. Poti 590. A primeira da faixa. A primeira da sua preferência. Filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Música, informação, prestação de serviço e a sua participação. Programa Douglas Lima, o seu domingo mais completo. Comunicando na Rádio Poti. Douglas Lima. Alô, alô, Crateús, alô, região, alô, Brasil, salve, salve, família Poti, bom dia! Muito bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que a partir de agora passa a sintonizar aqui na nossa Rádio Poti de Crateús, AM 590. Nesta manhã gostosa de domingo, mais um programa Douglas Lima. Hoje, dia 1º de setembro. Hoje é dia 1º de setembro, não é isso mesmo, Vanusa? As manhãs de setembro chegaram. As manhãs de setembro já estão aí. Já dizia Vanusa, né? Vamos despertar para um novo dia. É setembro. É 1º de setembro, é o primeiro mês dos BR Obrós. Pois é, nesse primeiro dia do mês de setembro, 1º de setembro de 2019, aqui na Rádio Poti, hoje se comemora o quê? Hoje se comemora o dia do caixeiro viajante. Parabéns a todos que têm essa profissão, né? A todos que realmente ganham a vida com essa profissão de caixeiro viajante. Bom dia pra vocês, parabéns pelo seu dia, né? 8h18, com a direção-geral de Marcelo Chaves. Ali na recepção tem o Raimundo Neves. Lá no transmissor, Evaldo Calixto. A superintendência, doutor João Jorge Cavalcante. Eu sou Douglas Lima, estou por aqui com você. E nós vamos juntos até as 9 horas da manhã nessa primeira parte do programa Douglas Lima, tá? A gente começa hoje com Amado Batista, madrugada na cidade. São 8h19 agora, bom dia! O Ceará, o Piauí, estão ligados na M590, um show de informação. Está começando Falando Francamente. Entrevistas, debates, denúncias e a sua opinião. As notícias, os acontecimentos de cada dia, você fica sabendo aqui e agora. Com toda a equipe de jornalismo da 590M, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. Falando Francamente, apresentação Marcelo Chaves.